tirando na pele, porque sou de carne e osso. E você pensa que eu não penso, te asseguro, eu estou ficando louco. E você pensa que eu morri quando eu subia com a corda no pescoço. Você pensa que eu comi sobremesa que restou do seu almoço. Você pensa que engoli um noctrago sem descer no meu pescoço.